Artigos originais. Educação Militar no Brasil, um breve histórico. Jefferson Gomes Nogueira, graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Espírito Santo. Mestre em História, Universidade Federal do Espírito Santo. Mestrando em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Especialista em Ciências Humanas, Universidade Federal do Espírito Santo. Professor de pós-graduação do Instituto Master de Educação e Cultura Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Currículo Lattes, http://2.barra/lattes.cnpq.br/7646792933236262. E-mail jefferson_gn35@yahoo.com.br. Resumo. Pesquisou-se a história da educação militar no Brasil, tendo como objetivo compreender a sua evolução histórica, que caminha com a evolução da história do próprio Exército Brasileiro. Este trabalho faz parte de uma pesquisa de dissertação de mestrado em educação realizada junto à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, intitulada Educação Militar, uma leitura da educação no Sistema dos Colégios Militares do Brasil, Sistema dos Colégios Militares do Brasil. Buscou-se na origem da educação militar os elementos que permitiram compreender o ethos militar aplicado na prática pedagógica dos colégios militares. Os resultados obtidos nessa etapa da pesquisa permitiram compreender como se deu a idealização da educação militar no Brasil e quais seus vínculos e influência na prática pedagógica do sistema dos colégios militares do Brasil. Palavras-chave: História da Educação, História da Educação Militar. Exército Brasileiro.